posso esperar. Ainda preciso te ver, te amar, te sentir. Branca, eu amo você. Não há, não há, não há como ela. Não há, não há, não há. Eu prometo lhe dar o que você quiser. Faz assim, sou teu homem, tu é minha mulher. Vem cá, vem cá, vem cá, minha branca. Não vá, não vá, não vá. Deixa eu te fazer sorrir. Tá esperando o que pra vir? Se joga no ar tudo a mar. Igual você não há, não. Deixa eu te fazer sorrir. Tá esperando o que pra vir? Se joga no ar tudo a mar. Igual você não há. Demorei pra encontrar alguém como você. Que soube conversar, que soube me entender. Então fica perto. Esse amor nunca vai ter fim, não. Demorei pra encontrar alguém como você. Que soube conversar, que soube me entender. Então fica perto de mim. Esse amor nunca vai ter fim, não. Vem agora, baby, me namora. Bora, bora, esquece o mundo lá fora. E fica aqui perto de mim. Esse amor nunca vai ter fim, não. Vem agora, baby, me namora. Bora, bora, esquece o mundo lá fora. E fica aqui perto de mim. Esse amor nunca vai ter fim, não. Demorei pra encontrar alguém como você. Que soube conversar, que soube me entender. Então fica perto de mim. Esse amor nunca vai ter fim, não. Demorei pra encontrar alguém como você. Que soube conversar, que soube me entender. Perto de mim, esse amor nunca vai ter fim, não, não, não.